Satanás, um programa da Rádio Paralelo em sintonia com o mundo. Todos os dias, depois de segunda-feira, entre as 8 e as 9 da noite, um cardápio mal amanhado, música livre, opiniões disparatadas e parvalheira assintomática. Olá, eu sou o Coturno e este programa vai ser quase do Baril. Quase do Baril. Yeah. Iniciamos o programa hoje com Zombies and Diamonds, uma banda extinta, com álbuns que ainda podem ser descarregados no Jamendo e na Bandcamp, gratuito e Creative Commons. E para dar mais ou menos uma ideia que sei mais ou menos o que estou a fazer, um pequeno bloco noticioso. Are you ready? Centenas de fãs juntaram-se no passado dia 5 deste mês numa igreja alemã para ouvirem em direto a mudança de nota de uma sinfonia composta por John Cage. A performance, que é intitulada Organ ASLSP, As Slow As Possible, começou a ser tocada em 2001 na igreja de São Bucardi e só deve terminar em 2640, exato, daqui a 620 anos. A próxima mudança de nota já está marcada para dia 5 de fevereiro de 2022. Vamos ouvir um excerto. Na Bielorrússia, os manifestantes anti-Lukashenko iniciaram uma campanha de identificação de polícias de choque envolvidas em atos de repressão violenta nas ruas. Durante os protestos das últimas semanas, os manifestantes arrancaram as máscaras dos agentes e fotografaram as suas caras. A partir daí, foi lançado um apelo à sua identificação num canal de Telegram, que culminou com a publicação dos seus dados no passado dia 20. Para já foram identificados 1000 agentes, nomes, moradas e patentes. A ameaça é que, se continuar a repressão nas ruas, mais não nos virão. Lukashenko jurou punição exemplar para os autores. A ver, vamos. Foram atribuídos, na semana passada, os prémios Ig Nobel da Universidade de Harvard. Esta cerimónia anual pretende promover o humor e a curiosidade da sociedade nas ciências. Dos 10 prémios, todos os anos são atribuídos 10 prémios, destaco o trabalho do antropólogo, que ao tentar provar um mito congelou um poio de cão para construir uma faca, e que falhou. O prémio da medicina, que foi atribuído a Vladimir Putin, Boris Johnson e Donald Trump. O estudo de uma universidade inglesa que provou que o linguado é mais praticado em áreas de maior desigualdade económica. E o prémio da paz foi atribuído a dois diplomatas da Índia e do Paquistão, que pregaram uma partida um ao outro, tocando à campainha à meia-da-noite e fugindo. Cada um dos 10 homenageados recebeu uma nota de 1 trilhão de dólares do Zimbábue, que é cerca de 2 euros. Não estou mais sério. Sexta-feira passada, dia 18 de setembro, ocorreu online a cimeira inaugural da Progressiva Internacional. É um movimento iniciado em maio deste ano, é um movimento global. É um movimento que foi iniciado em maio deste ano e que pretende aglomerar numa frente unida internacional membros de todas as camadas da sociedade civil, sociedade política, associações não-governamentais, tribos e grupos indígenas e até alguns partidos políticos. O tema desta primeira convenção foi Internacionalismo ou Extinção e contou com oradores como Noam Chomsky, Yanis Varoufakis, Naomi Klein e outros que eu não conheço de lado nenhum, mas que soam muito bem. O conteúdo está disponível online em várias línguas, incluindo o Tuga, em https://progressive.international. Visitem-no e também podem consultar o canal do YouTube da organização, que também tem vídeos, alguns deles traduzidos. Fiquemos, pois, com um pequeno clipe promocional da convenção. Together, we are here. Hi, hello. Hey. Happy to meet you. Can you hear me now? Hi. Yeah, I can hear you now. Amor. I don't know how to answer it, but the things are getting very tough. What's it? Critical moment of human history. This pandemic brings to bear the stark realities in which we have lived in for a very long time. Our current system has facilitated this crisis. This crisis didn't need to be this big. It's like crumbling, and the kind of existing fault lines are being exposed. The rules are being rewritten. But who is writing them? How? And for whom? This is a lockdown. We are on a saddle point, ready to tip in either direction. It forces us to think about our connections. It's an opportunity for us to reflect on what are the most important, the vital things in our lives. To rediscover the sense of community. The solidarity, togetherness, unity. This is something we've been yearning for. Together, we hold each other. We move forward. Rebuild forwards. Reimagine forwards. Organize forwards. Think forwards. Teach forwards. It's showing the kind of world that we should build together. E agora, porque a música já demora, Out of Tune, três temas, patrocínio não oficial da Jamendo. Yeah. Para quem só agora se juntou a nós, acabamos de ouvir os finlandeses Out of Tune, banda que, claro está, foi obtida graças ao mais alto patrocínio não oficial do Jamendo. O tema desta semana é o QAnon, ou como eu lhe chamo, o QAnon, a teoria de conspiração mais bizarra que eu ouvi até hoje. A ideia é simples. Existe um sujeito chamado Q, eu chamo-lhe Q, que publica periodicamente algumas mensagens em fóruns geralmente ligados à extrema-direita, ou inicialmente ligados à extrema-direita, com mensagens que é suposto os seus membros decifrarem e que denunciam uma cabala internacional de democratas, milionários, estrelas de Hollywood, etc., que sobrevivem e que vivem quase eternamente graças a canibalismo infantil. Portanto, comem criancinhas. Além de gerirem uma rede de pedofilia cuja sede era uma pizzeria em Washington. A defender a população está o Donald Trump, que foi recrutado, mais ou menos nos anos 90, por uma série de generais, uma força secreta qualquer, para impedir que esta rede de pedofilia e de canibalismo infantil continuasse a existir. Como qualquer boa teoria da conspiração, também nos avisam para a chegada de um grande acontecimento. A tempestade, ou o grande acordar, que alguns dizem que será a próxima guerra civil americana e que haverá uma luta de proporções bíblicas entre os bons, Trump e o Q, e os seus adeptos, e os maus, o Tom Hanks, a Oprah, a Hillary Clinton e por aí fora. Não existe qualquer tipo de racionalidade nesta história. Nenhum. E, infelizmente, com tanta malta lunática agarrada aos computadores durante o confinamento, as publicações deste culto manhoso aumentaram cerca de 700%. E, embora tenham começado nos Estados Unidos, logo a seguir à tomada de posse do Donald Trump, a verdade é que passou dali para o Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, depois Brasil, por aí fora, e até já temos assim uma noçãozinha do que isto pode ser em Portugal. Escutem só. Portugal é uma notícia horripilante. Nós somos animais e alimentam as crianças. São as crianças. Vocês são pedalixos, ok? E nós sabemos. Já sabemos tudo. Toda a realeza, toda a elite. CEOs, ninguém sobe na vida lá para cima se não comer criancinhas ao pequeno almoço. Foi um excerto de um discurso proferido em Lisboa, mês passado, a 29 de agosto, na Vigília pela Liberdade, pela Verdade. Portanto, os loucos também cá chegaram. Infelizmente, esta malta deixou só de cagar postas de pescada online e passou a agir nas ruas. Ultimamente, tem sido só em protestos e manifestações de apoio ao Trump, mas que inclui símbolos visíveis não só por apoiantes civis de Trump, mas também alguns patches e bandeiras nas forças da ordem, polícias, militares, e ultimamente, então, com os protestos todos do Black Lives Matter, tem-se visto que as próprias milícias brancas, vá, vou-lhe chamar milícias brancas, que andam a patrulhar as cidades, também elas apresentam símbolos do QAnon e estão armados. Para além disso, existe também uma série de apoiantes republicanos, de políticos republicanos, que estão a concorrer este ano ao Senado e que eles próprios são apoiantes e acreditam nesta teoria. Isto é fantástico. Vai ser a primeira vez que temos, que vamos ter, porque alguns deles estão a caminho de ganhar, que vamos ter uns lunáticos, mas lunáticos de tal calibre na política, com poder para fazer muita porcaria, graças a Deus, e ao Nosso Senhor, que indescritível, não é? É completamente indescritível. A ideia de que os poderosos são poderosos porque se alimentam do sangue de crianças que são chacinadas numa pizzeria, não é? É de loucos. A própria história da pizzeria também é engraçada, porque tudo começa com os e-mails publicados pelo WikiLeaks. Assim que se tornaram públicos, estes e-mails foram analisados por outros lunáticos tais e verdadeiramente facholas. que concluíram que cada menção a pizza ou massa, pasta em inglês, cada uma destas menções significava pasta rapazes, pizza raparigas. Ou ao contrário, agora também pouco importa. Mas na verdade, conseguiram. Portanto, cada vez que numa troca de e-mails aparecia a Hillary Clinton a dizer assim, eu não sei o que, vou à pizzaria X comprar pizza, é porque ia abusar de um rapazinho ou de uma rapariga. E a ideia, que é completamente descabida e descabelada, pá, que não sei, ressonou na cabeça de um desgraçado no estado de Oregon, acho eu. Bom, não sei, mas num estado bastante longe de Washington. E o tipo não esteve com meias medidas. Meteu-se no carro com meia dúzia de espingardas, guiou 400 km até a pizzeria, entrou lá por dentro de arma em punho, pá pá pá pá pá pá pá pá pá, vou matar toda a gente, chega, mostrem-me as crianças, quero salvar as crianças. Ora, as pessoas fugiram, felizmente não morreu ninguém, ninguém foi atingido, e o rapaz de repente, quando escancarou a porta que ele achava que era da cave da pizzeria onde fazia aquilo, não era uma cave, era um armário, e a pizzeria nem tinha cave. E quando o tipo foi preso, ele disse, eu só queria salvar as crianças, onde é que está a cave? Eu só queria salvar as crianças. Ora, isto é o tipo de loucura que é muito difícil de imaginar. Se eu escrevesse um conto, ficção, pura e dura, e este fosse a trama da história, não ia vender livro nenhum, ninguém se ia acreditar, isto não tem credibilidade nenhuma, meu. É uma loucura. E, no entanto, aconteceu. Outros ataques tentaram explodir com a barragem de Hoover. O sujeito também, felizmente, foi apanhado antes de dinamitar aquela porcaria. Já a mesma sorte, não teve o chefe da máfia, não sei de onde, meu, que levou um balásio, também por ordens do Kill. O tipo no tribunal, o que matou, jovenzinho, meu. Não se mostrou minimamente arrependido, disse que estava a cumprir ordens do Kill e tinha descrito nas mãos o símbolo. O quê? Do Kill? Do QAnon? E assim, só mesmo um QAnon é que acredita nisto. Ou pelo menos era assim que eu pensava. Mas a verdade é que apesar de ter partido da extrema-direita e haver claramente um ataque contra as minorias e contra o pessoal de esquerda, bah, se é que os democráticos fossem de esquerda, mas pronto, e contra as elites e etc. Na verdade, esta ideia de que as criancinhas estão a ser comidas pelas estrelas de Hollywood, comidas no sentido literal, de canibal, tem vindo a ser aceito por, pá, as pessoas mais incríveis, quer dizer, o avô do António, a cunhada do Manel, a avó querida que fazia pudins da Margarida e por aí fora. Isto, pá, não tem cabimento nenhum. Não tem cabimento nenhum. Esta gente não acredita no Pai Natal e acredita nestas merdas todas, não é? Não. Ao lado disto, o milagre dos pastorinhos, meu, foda-se, é perfeitamente credível. É, perfeitamente criativa. Portugueses. Sim. Não. Mas... Queremos vencer. Sim. Não. Liberdade e democracia. Não. Sim. Seria um absurdo cívico. Rádio Paralelo. A partir de Montras desde 2016. Bom, deixemos tristezas de parte. Venha mais musical. Lá dentro no ar. E vojamento. Laissez-moi vous conter l'histoire de Bobo, le singe savant. Il n'a jamais connu son père et sa mère bosserait dans un couvent. Depuis qu'il est né, il est obsédé par le fait de devenir président. Présider un pays, diriger une armée, c'est pour lui comme un rêve d'enfant. Bobo en campagne présidentielle s'agitait danse devant les caméras. Hypnotisé par l'objectif, Bobo président, il s'y croit déjà. Il promet à tous, monte les merveilles, se gratte le cul et lèche son doigt. Ça fait de belles images pour la télé, mais j'en ai bien et ne parle que de ça. Bobo président, Bobo président, une fois élu, il pourra côtoyer tous les grands de ce monde qui l'ont ignoré. Le lion majestueux. sur le sage éléphant et sur tout chita et Tarzan. Et sur tout chita et Tarzan. Et sur tout chita et Tarzan. Est élu à l'immense majorité, les gens le trouvent sympa et marrant. Mais quand Popo se met à parler, les gens le trouvent plutôt concernant. Popo, président, Popo, un singe président. Maintenant que c'est lui le chef, il peut décider de faire chez Monty, ça lui plaît. Rien n'a qu'à arrêter, pauvre n'est pas d'argent. Popo s'en fout, il est président. Popo s'en fout, il est président. On s'en fout, il est président. Beau, beau, président. Beau, beau, président. Beau, beau, président. Beau, beau, beau, beau, président. Beau, beau, président. Beau, beau, président. Bobo président. On libère notre chien. Ingurgite toutes les salades que te vomit la télé. Tu as le choix, tu peux choisir la plus grosse bise qui va le mieux t'enculer. Oh, mais t'es pour te chier. Voteur va voter. Quand tu votes en démocratie, tu votes pour un seul parti, celui des riches et politiques et des nantis éduqués pour te gouverner. Les extrêmes sans formation, Aléna donne l'illusion. Tout un chacun, même les crétins peuvent présenter, mais n'entreront jamais à l'Élysée. C'est la démocratie. Plus on est con, plus on est. On va te faire penser. Tu peux attendre. Liberté. Surreal desta alucinação coletiva é a ideia de que o Trump está numa luta titânica dos bastidores para salvar a humanidade. Ora, um tipo tão incompetente como ele, que provavelmente nem os sapatos sabe apertar, eu nem sei se ele sabe distinguir os sapatos das sapatilhas, meu, quanto mais. A ideia de que ele foi recrutado nos anos 90 por um grupo de generais de uma seita secreta qualquer, meu, lá no Estado americano, meu, para salvar a malta toda é completamente absurda. Mas ainda se torna mais absurda se pensarmos que tem como aliado o filho do Kennedy, que supostamente, não tem bem, morreu num acidente de avião, na mesma altura, portanto, na década de 90, mas que, na verdade, também, na verdade, não caiu, provavelmente nem ia de avião, também foi recrutado na mesma altura, mas foi preciso fazer este alarido todo, esta ideia de que ele morreu num acidente, para que ele pudesse trabalhar secretamente para nos salvar. Portanto, não sei, pensem num argumento que possam dar à malta que acredita nisto, que os possa convencer de que isto não tem pingo de verdade. Pensem num, não é? Quer dizer, lá a dizer que o mundo é governado pelos Illuminati, ou por lagartos que estão no poder, ou no Triângulo das Bermudas, ou que não sei quem matou o Kennedy, ou sabe lá Deus, quer dizer, tudo isso, não é? Tem muitas pontas, tem muito para nos discutir, muito. Mas esta teoria, esta não tem pontinha nenhuma de racionalidade, nenhuma. E depois há os Q-drops, ou como eles chamam, as caganitas do Q, do cu. Quer dizer, o tipo diz uma coisa, supostamente vai acontecer, a coisa não acontece, tanã, é a prova de que ele tem razão, porque foi uma interferência desta tal elite de canibais satânicos que domina o mundo. Covid não existe. O que está a acontecer é que o Trump quer prender esta rede de pedófilos e os mídias, que estão a soldo dos milionários canibais, estão-nos a distrair com um vírus que não existe. Ou então existe e foi criado pelo Bill Clinton. Exato, pelo Bill Clinton. Ou então existe e foi criado pelo Bill Gates. Ou então não existe. Ou então, afinal, existe, mas só mata pedófilos. Ou então, opá, ou então nada. Não tem pinguinho de juízo esta gente. Acabou. Não vale a pena dizer nada, de outra maneira. Não tem pingo de credibilidade. Mas são perigosos. São aos milhões e andam armados. E passaram do lado do Atlântico para o lado de cá. E atenção, meus amigos, quando isto, e de certeza que anda na cabecinha daquele anormal, quando isto chegar a um ponto a que o Aventuras consiga usar, ai meu Deus, nós vamos ter a Maria Vieira aos saltos a dizer que o Marcelo come criancinhas, ou a Cristina, não é? Ou sei lá, o João Baião, meu. Quer dizer, tipo, bom, não se admirem. E agora isto foi a profecia do Congo. Não é? Quer dizer, não se admirem. Siga para bingo. Dom Gata. Mais barulho. We'll be right back. natureza. Dom Gato. Pronto, para acabar a história da conspiração, vamos ouvir uns certos, uns clipes da televisão americana, que inclui a explicação que o Presidente Trump dá a esta loucura toda coletiva. E reparem que ele até está bastante bem impressionado. É bastante bem impressionado. Estão a falar dele. At President Trump's rally in Tampa, the image was hard to miss. The letter Q on signs and t-shirts. We are finally putting America first. The Trump campaign even included QAnon signs in an ad. President Trump has used his own social media accounts to promote QAnon followers and content nearly 200 times. President Trump praising supporters of the bizarre QAnon conspiracy theory. He told reporters he heard that QAnon followers are people who love the country and him. Well, I don't know much about the movement other than I understand they like me very much, which I appreciate, but I don't know much about the movement. I have heard that it is gaining in popularity. These are people that love our country and they just don't like seeing it. At the crux of the theory is this belief that you are secretly saving the world from this satanic cult of pedophiles and cannibals. If I can help save the world from problems, I'm willing to do it. I'm willing to put myself out there. E por hoje é tudo. O programa vai terminar dentro de alguns minutos. Vou deixar ainda com mais uma banda do glorioso site Jamendo. Jamendo. Ninguém me paga para eu ir dizendo. Jamendo. Os Lupchen. Nem sei dizer bem o nome. Lupchen and the Bad Generation. Sidekick Lupchen and the Bad Generation. Com temas excelentes. Manda assim mais psychobilly, rock and roll, garage, por aí fora, e que termina com um hino antifascista. Entretanto, não saiam daí, que vai estrear na gloriosa Rádio Casa Viva uma série de debates, uma série de conversas sobre realidade prisional em Portugal, organizado pela rede Integrados, e que se vai tornar rubrica habitual terças-feiras à noite durante as próximas semanas. Por isso, fiquem sentados, fiquem no sofá, fiquem a ouvir a Rádio Casa Viva. Até para a semana. Surfboards, and the universe is yours and mine tonight. on planet Surf. el COVID-19 es el virus, el capitalismo es la pandemia.